Somos movidos pelo bem e a paz também sempre nos dominou. Fazemos aquilo que o mestre nos ensinou. A nossa educação depende pura e simplesmente da sua. Nos preocupamos com isso. Temos o nosso compromisso de falar a verdade, sem preconceito de cor, de raça ou de idade. Não temos nada contra você, mas uma coisa que eu acho até engraçada. Antigamente, quando você passava por mim, não olhava para minha cara e nem sequer na minha mão você pegava. Hoje você passa por mim, me elogia e fala bem do meu som. Mas eu não sou negrão e tenho um olho azul, e não sei se o meu som te agrada ou se você acha que não está com nada e fala que é bom só para me agradar. Defende para ser respeitado. Se não quiser, respeite para ser respeitado. Respeito que prevalece, alerta. Respeite para ser respeitado. Quem não está ligado, só se não quiser, respeite para ser respeitado. É o respeito que prevalece. Fique alerta. Não importa para nós o que você está pensando, enquanto nós estamos aqui cantando pra nos divertir. Tem muitos andando por aí criticando a gente, se sentem diferentes, na verdade são incoerentes, com suas mentes doentes, ainda acham que estão sempre na frente. Errar é humano, persistir no mesmo erro é burrice. Ah, tudo que é branco pra você não presta, porque então a cor da sua camisa, tênis, carro ou até mulher, isso é burrice, isso é tolice. Se sente no direito de falar o que quer, e o que lhe convier falar sem pensar. E se pensou, não foi o suficiente pra chegar à conclusão do que queria falar, mas falou e se ferrou por ter falado sem pensar. Aí, quer ser respeitado? Então aí, malucão, primeiro respeite para ser respeitado. Quem não está ligado, só se não quiser, respeite para ser respeitado. Respeite para ser respeitado. É o respeito que prevalece. Fique alerta. Cada um tem sua maneira diferente de pensar, falar, agir. Aquele que fala o que quer ouvir aquilo que não quer ouvir. Eu vou dizer rap na TV, você não quer, mas eu levo o meu som, meu rap onde eu quiser. É falta de respeito olhar para os outros procurando defeito. É falta de respeito tentar tirar o que nós temos de direito. Independente de qualquer coisa, em qualquer lugar, eu sempre irei te respeitar. Mas tem coisa que não dá para aceitar. É muita hipocrisia, por trás do palco é uma coisa, mas quando está se apresentando é outra totalmente diferente. Eu não sou obrigado a ouvir, nem assistir. Por favor, não faça isso comigo. Meu ouvido não é pinico. Sexo, violência, apologia está fora do contexto bíblico e não tem nada a ver com a minha filosofia. Fique na sua, aí eu fico na minha. Eu também sou da periferia, nunca neguei. Parque Santo Antônio é minha quebrada, eu sempre respeitei. Aqui todo mundo é respeitado, e se chegar no respeito será sempre bem chegado. Cê tá ligado? Respeite para ser respeitado. Se não quiser, respeite para ser respeitado. Respeito que prevalece. Fique alerta. Respeite para ser respeitado. Quem não está ligado, só se não quiser, respeite.